Você não quer saber de hospital, mas pode precisar. Tratamento custa caro, melhor se preparar. Por mês você tem tranquilidade. Você terá um atendimento em qualquer canto da cidade. Internações, consultas, exames, tudo é coberto. Já passou da hora de você fazer o que é certo. Porque você não quer fazer um plano de saúde? Entre nessa, se cuidar é uma virtude. Porque você não quer fazer um plano de saúde? Nunca é tarde pra se preparar para o amanhã. Já dizia o sábio, corpo são e mente são. Por uma pequena quantia, quem sabe você tem paz. É melhor se precaver antes que seja tarde demais. Porque você não quer fazer um plano de saúde? Entre nessa, se cuidar é uma virtude. Porque você não quer fazer um plano de saúde? Eu preciso bater a minha meta, me ajude. Porque você não quer fazer um plano de saúde? Entre nessa, se cuidar é uma virtude. Porque você não quer fazer um plano de saúde? Preciso bater a minha meta, me ajude. Eu tenho Golden Cross, Green Line e São Cristóvão. Eu tenho um amigo. E eu tenho na Santa Casa. Tenho da Porto Seguro e Sul América. Tenho Marítima. Eu tenho Prudente Senhor. Eu tenho Média. Eu tenho tantas opções, porque você não quer nenhuma.